estrela tão alta entre as nuvens de algodão. Com seu facho de luz ilumina, ilumina a mais pura visão da água da fonte escondida, a rosa que floresceu. Tuas mãos, tuas carícias, a emoção que você me deu. Olha o boi! Boi, boi, boi, boi na cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Vem, vem, vem ficar comigo, vem brincar. Tão bela como uma flor, cor de rosa como o amor. Não me olhe desse jeito de querer se apaixonar. Tão bela como uma flor.